final do procedimento LS, a mi-torre na frequência 118.95. 2895 vai chamar o minha 365. Gol no 924, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, obrigado. Boa. Boa, até já. Continua a aproximação, reporta quando embaixo travado. Botará quando baixar travado, né, 36. Baixou e travou? Senhor, passando externo, baixou e travou, 6326. Oxalé 6326, autorizado o pouso pistão no zero, o vento 1110 graus, 1092. Autorizado o pouso, 6326, pistão no zero. Falcão 88, informação em curso a Papá, para Porto Seguro, pronto, copo. Autorizado Porto Seguro, prosseguindo a 1.000 pés, decolagem da 1.0, após a decolagem curva direita, prosseguindo via corredor Axé. Controle em 1.20.8 e aciona 5.4.17 nos transpondas. Todo mundo conforme com o Porto Seguro. Falcão 88, apenas modificando o transponder 0260 no transponder. 0260. Correto, pátio militar livre acionar, reporta táxi, o Falcão 88. É o APTA Cargo 8487. Tente da informação Papá, autorização Recife. APTA Cargo 8487 para Recife, prepara a saída PUCA aguardando cópia. PUCA aguardando cópia, o APTA 8487. November Alfa, chamei torre na frequência 118.95. Torre 198, decimal 95, em Denominador Alfa, grato, boa tarde. Boa tarde. Só tem homem aqui. Paulo Salvador, Oxenair 63, a nossa informação Papá, Guarulhos 3, a senhora para o Papá. Oxenair 63, no 5, informação Papá, confere, Guarulhos 360, prepara a saída da Eule da Bridge, aguardando. Alfa, a proa da rotatória, sua pista 1-7. Papa Romeu, Índia November Alfa, o ajuste 1-0-1-4, na presente autorizado final da 1-7, reporta 2 milhas fora, Índia November Alfa. Autorizado final da 1-7, reporta 2 milhas fora, 1-0-1-4, Índia November Alfa. Paulo Salvador, boa tarde, Xenair 6326, Ibrão Cisco. Xenair 6326, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, pro 01-6326. 1648, após ITAP, desça para 2000 pés, ajuste 9094, autorizado final do procedimento TGS, reposto estabilizado. Vem com o próximo TAP, desça 2000 pés, reportamento estabilizado no SMA igual na 643. Chanel 6142, coordene com a equipe de solo após o parqueamento da aeronave da companhia no 01, livre acionar, reporta táxi. Após a aeronave da companhia no 01, autorizado, no 04. O APSA 8487, pronto, copy. Está pronto, reporte no pandel, descida. 0-0, unidade por 30 minutos, reportarei para a esquerda. Juliás, estão de volta. Agora pronto para cópia. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5543 no transponder. Autorizado 350, Upper Whisky 58 para Recife, saída Puca. Caju. APSA 8487, correto, no passo 3, reporta pronto para o SMEC acionamento. Reportado. Na 6315, pronto, copy. Afirmo. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição Bridge, onde intercepta o peso Luna, meia e segue conforme a rota do plano de voo. Encontrou em 120, decimal 8 e aciona 5531 no transponder. É 3-5-2-0-3-6-0 para Guarulhos, decola da 10 com curva direita após, saída da El, Leda, após Leda 3. Da intercepta o peso Luna, meia e segue conforme. Encontrou 120, decimal 8, transponder 3-1-6-3-1-6. Chanel 6315, correto, portão 10, chama o plano para o chibé acionamento. Com 88, confirma pessoas a bordo? 05. A intenção é prosseguir a decolagem a partir do pátio militar ou prossegue ingresso e decolagem em pista 10? Gente, táxi autorizado até o ponto de espera da hotel. E no ponto de espera da Taxi Hotel, chame a torre em 118 decimal 95 para ingresso e decolagem Falcão 88. Uno 118 decimal 95, confirma. Solo Salvador, boa tarde, arromba 31. 31, boa tarde. Informação Quebec no momento para Belo Horizonte, só instante cópia. Cliente, informa que irá acionar ponto de risco após pegar a cópia. 31. Cliente, o ajuste 1014, aguardando cópia, rumba 31. Papa Romeo, Índia, November Alpha, no solo aos 39, autorizado backtrack, reporta livrando parte 4. Índia, November Alpha. Backtrack, reporta livrando, November Alpha. Estabilizou, gol no 648. Gol no 648, complete sinal do procedimento ILS, deixa em torno na frequência 118, decimal 95. 28900, graças ao bom trabalho. Graças. Torre Rei Salvador. Boa tarde, Golo 648, estabilizado no X-Ray. Baixada e travada. Golo 648, continua a aproximação, aguardando liberação de pouso, pistão no zero. Gente, aguardando livre pouso, Golo 648. Com campo, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, chame torre na frequência 118.95. 185, Quebec. Torre Salvador, boa tarde, papatango, Victor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, boa tarde, o ajuste 10 no 4, da presente, autorizado final da 17, reporte visual com o Boeing da Gol, agora a 1 milha do marcador externo. Bota visual com bonde, autorizado final do 7, Vitor Mike Quebec. Golo 648, autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus com 09 nós. Gente, livre pouso na 10, Golo 648. Natal. Na 6142, táxi via Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118.95, ajuste 1014, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 1895, obrigado, Wagner, 1014. Índia Alfa, com o gol, Victor Mike Quebec, já decando com o número 2. Gente, continua a aproximação, aguardando o eixo da 17 livre, o Victor Mike Quebec. Gente, continua aguardando esse 17 livre, Victor Mike Quebec. Dia Índia, November Alpha. São 3154, acione identificação chegada a Mari. Desça para nível de voo 100. Ajuste 1094. Tá. Gente, mantém o ponto de espera, o Xané 6142. Mantém o ponto de espera, 6142. Vitor Mike Quebec, autorizado pouso pista 17, o vento 120 graus, 10 nós. Autorizado pouso 17, Vitor Mike Quebec. Falcão 88 autorizado a alinhar e manter a partir da interseção hotel. Uno 648, solos 44, direita 121, decimal 9. 21, decimal 9, já ficou. Solos, Salvador, passagem, Golo 648, retorno. Uno 648, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi da Juliette, para ingresso. Alfa, da Juliette, é passarela, Golo 648. Pra nós. Autoriza a decolagem do Falcão 88. Pista 5490, number 2 to copy, expect Momo departure. Please confirm the 180, I have pre-approved flight level 200. Momo departure, number 2 to copy. Estou mantendo seu escudo, só 48. É, portão 4. 063. Início pushback, acionamento da nave da companhia já na taxiway alfa, vai parquear até o 02. Vai aguardar. Gente, coordena então com a equipe de solo após o parqueamento da mesma no 02, livre de acionar, reporta táxi, o gol no 333. Paciente, ela está na alfa. Afirmo, próximo já da taxiway Kilo. Ah, tá, agora é o visual. Oh, obrigado. Luna 648, ingressa Juliette, portão 02, agilizando na medida do possível. Gente, vai ingressar via Juliette, portão 02, vamos agilizando. Luna 648. Solo apta cargo 8487, pushback acionamento para de carga. Tango Zulu irá ultrapassar o localizador, seu novo limite é radial 310 do VOR de Salvador. Limitado pela 310, ultrapassando lá, radial de Tango Zulu. Com 88 confirmando acionado 0260. 0260, com 88. Ciente Falcão 88, prossegue via linha do litoral, corredor Axé, 1 no mil pés e chama o controle. 1 no 20.8, tem um bom voo. Prosseguindo conforme, chama o controle 208, grato, boa. Afirmativo. Rumba 31, autorizado para Belo Horizonte, nível 100, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Coral. Após Coral, prossegue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1.20.8 e aciona 5507 no transponder. Autorizado para BH, 100, corredor curva direita, perfil Coral. E após rota, 1.20.8, controle 5507, acionará o Rumba 31. Rumba 31 correto, reporta pronto para o táxi. Para o táxi, Rumba 31. Rumba 31, confirma pessoas a bordo? 04. 04, táxi autorizado, reporta no ponto de espera táxi hotel para o cruzamento, Rumba 31. Reportará o 31. 10, ajuste a 0 na conta. Para 10 para o táxi, Rumba. Oxair 6142, contato radar, vou para nível de voo 370, saída PUCA. 370 PUCA, 6142. 90, Rio Edson, copy. C5490, clear de Petrolina, flight level 200. Runway takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Momo, departure. After Cogbo, position Kilo, Oscar Golf Bravo, uniforme position, after direct Petrolina. Salvador departure frequency 120.8 and Skok 5524. So I have a problem with 0025 we depart runway 10 at Momo and then Cogbo. After Cogbo, Petro has track. Squawk 5524 and departure at 120.i. TP 5490, read back correct, gate April number 3, report ready for startup and push. 5490. Salvador, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, boa tarde, informação Quebec, número 2 para a Copa, prepara a saída da Eulé da Bridge aguardando. Da Eulé da Bridge. Tem aqui Mike pronto, copy? Autorizado, Salvador, Salvador, o nome UPES, decolagem da 17, curva direita, via corredor Axé. Controle 120.8, torre 118.95 e aciona 0121 no transponder. 55 miles off west of El Salvador VOR, maintain flight level 100, contact ILS, frequency 120.1. Sobe. Bate 4, para acionamento táxi de decolagem, chame agora a torre 118.95, confirmando com a mesma POB, um bom voo. Passou atrás do 3 Juliette Tango Zulu. Confio o controle. Passou a instrução para o Juliette Tango Zulu. Juliette Tango Zulu deverá manter essa proa. O limite desta é a radial 310. De Alfa até o ponto esperado 110. Ponto espera torre 118.95, ajuste 614, bom voo. É, King Alpha 1895, boa tarde. Parou o táxi. Autorizado o táxi, reporta para ingresso na pista 17, novembro, bem aqui, Mike. Reportará para ingresso da 17, novembro, bem aqui, Mike. Uma 31 na escuta da torre. 055, reporte estabilizado. Partida de intercessão hotel, o vento 100 graus e 109. Apta 8487, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 118.95, ajuste 1013, agora bom voo. 1003 no altímetro, pátio Índia Alfa, ponto espera 1895, Apta 8487. Salvador, Golão 333, ponto espera 10, pronto. Gente, mantém o ponto de espera, gol 1-3-3-3. Tá, Matheus. De voo, o nível autorizado é o 340, na qual da pista 1-0 com curva direita, saída da El, Leda Bridge, em Bridge intercepta o peso 1-6. É, vou ter que pedir direito. O transponder é 5567, o controle 120.8. Gente, autorizado nível 340, peso 1-6. Recorda 10, da El, Leda Bridge, apresentar a aerovia. Transponder 5567, controle 208, azul 405. No 40065, atendimento correto, reporte para sua puxa acionamento. Para o táxi, oceanário 6395, 162 a bordo, alterna caminhão, autonomia de 4 horas. Oceanário 6395, autorizado o táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera chamará a torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 1-0-4. Oceanário 6395, sempre de táxi, via parte 1 Indy Alpha, ponto de espera da 289, com ajuste 1-0-4. 2545, alterno 2685. Centro Recife, 125.45, alterno 12.685, Oceaner 6192. Controle Salvador, boa tarde, ao Rumba 31. Boa tarde, Rumba 31, contato radar, sul para nível de voo 100, saída Coral. 100 na Coral, Rumba 31. Falcão 88, controle. Poderia confirmar seu estimado para pouso em Porto Seguro e através de Ilhéus? 7 Tango Zulu, reautorizado, descida para 2000 pés, ajuste na 013. Desvio padrão, Zulu. 1-333 na escuta. Escuta. Devido ao tráfego decolado anteriormente, com o perfil de saída do, com a mesma curva para a direita, estamos aguardando coordenação com o controle para liberar a decolagem. Vamos lá, tá? Bomba 3-1. Escuta. Luiz Direto Coral. Direto Coral para o Roma 3-1, Graça. Romeu Oscar Bravo, prossiga. Ela decolou de Serra em Jacuípe, lá é um bom local. Sobrevoou na região do Aeroclube, Ituba, Boca do Rio. Está mantendo 500 pés, o comum a bordo, o código alocado é o 0165, Romeu Oscar Bravo. Tá, 3154, complete o final, chame torre. 1-1-8-9-5. Lima Bravo Juliette, acessando a identificação. Ficou Juliette. Epa Romeo Lima Bravo Juliette, autorizado de chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mari 050, Bravo Juliette. Ilhéus 1845, Porto Seguro 1915, Falcão 88. Vento 120 graus, 109. Repouso na 10, Santarizão 54. Uma 3-1, autorizado direto coral. Uma 3-1, direto coral. Mantenha a posição, 9BR, que mais? Localizador, Juliette, Tango Zulu. Juliette, Tango Zulu, ciente, chame torre, 1-1-8-9-5. Zulu, obrigado, senhor. Passagem do tráfego à linha e mantém cabeceira 1-0, gol 1-3-3-3. Faz a passagem de Matheus, gol 1-3-3-3. Com Cairo Lorenzo? Vitor Mike Quebec, parte ao 4. Quanto cópia, Vitor Mike Quebec? Quebec autorizado Salvador para Cairo Lourenço, mantendo o nome ao pés no corredor Axé, decolada pistão no site com curva direita, transponder é 01-61, no controle é 1-2-0, decimal 8. Juliette, Sangue Zulu. O 9BR que marca tenta a esteira de turbulência do Airbus, está livre a decolagem da 17, vento 120 graus, 109. 9BR que marca. Torre Vitor Mike Quebec no 1-8-95 e o altímetro é 1-0-1-3. 1-8-8, controle. Estratégia livre para a coordenação,